papo reto, essa mina sem graça tá me dando tédio, tédio. Falando tudo que eu espero, pra tentar conseguir o que eu também quero, que eu também. Papo reto, que a boca lucano tá igual um comércio, comércio. Papo reto, meu mano trampa pra lotar o cemitério. Camisa do Barcelona, combina comigo. Logo da Dolce & Gabbana, joguei no meu cinto. Essa fama não te ama, ela fode contigo. Vai esperar o primeiro vacilo. Nesse estado eu sou antigo. Duvido tu pegar o cara na pista, é capa de revista, dominando tudo, mundo. Quando eu pegar no dinheiro, mudo de endereço, mas nego eu não mudo, eu juro. Lembro que eu tava no beco, agora eu tô no jeito, só lucrando muito. E você, assistindo puto, puto. Mantenho o meu corre duplo, atrás das notas. Como se eu fosse duro, mas não posso despachar. É viciado, só me busca igual Google, Google. No campo eu tô jogando muito. Bruxo, maconha pega e dá uns puxos. Liga, eu tô fumando kush. Papo reto, essa mina sem graça tá me dando tédio, tédio. Falando tudo que eu espero, pra tentar conseguir o que eu também quero, que eu também. Papo reto, que a boca lucano tá igual um comércio, comércio. Papo reto, meu mano trampa pra lotar o cemitério. Camisa do Barcelona, combina comigo. Logo da Dolce & Gabbana, joguei no meu cinto. Essa fama não te ama, ela fode contigo. Vai esperar o primeiro vacilo, nesse estado eu sou antigo. Oh, no pano eu jogo LV, alfabetizando a garagem, BMW, vidro fumê. Vários modelos de carro, de moto, na pista tá fácil me ver. Vroom. Já não falta mais dinheiro, nada. Aqui nós já sabe fazer. Ei. Olha de canto, pensa no quanto que agora eu carrego na bolsa. Pra mais de 10 Air Force branco, nós veio da lama, eu não piso na pulsa, nunca. Precisa vir até laje, ela me disse que nem tudo é força. Com essa cara de quem não vale, nada. Roubando o coração das moças. Ei. Papo reto, hoje ela tudo quer me ver de perto. Pepetin falou que ele ronca na net, na pista ele é quieto, quieto. Tô fazendo dinheiro, tem herança até pro filho do meu neto. Papo reto, mano, isso tudo é um papo reto. Camisa do Barcelona, combina comigo. Logo da Dolce & Gabbana, joguei no meu cinto. Essa fama não te ama, ela fode contigo. Vai esperar o primeiro vacilo, nesse estado eu sou antigo.